presídio da Mata Grande, campo de concentração, barril de pólvora, castelo do cão, penitenciária de meio porte, várias fugas, várias mortes. Mata Grande, somente sofrimento, banho de sol, cela cheia e vários lixamentos, onde muitos estão pagando os crimes cometidos. Artigo 12157, artigo 155, horário de almoço. Não existe saída, o jeito é comer aquela comida que nem porco comeria. Chegados contaminados com vírus HIV, no fim da vida, prestes a morrer. Um dia aqui mais parece um ano, só trocando uma ideia pro tempo passar voando, pra dormir um sufoco danado. Somos obrigados a dormir todos amontoados, como sardinha e viver em exprimidos. Cela pra seis, mano, tem mais de 25, e sem contar a latrina que toma conta do espaço e o mau cheiro que sai do buraco. Banho de sol, hora de ganhar dinheiro, vender cigarro, drogas, objetos pontiagudos, falar sobre o submundo. Com um rádio de pilha, uma roda é formada, tá curtindo Racionais, Homem na Estrada, falando sobre o que tá rolando. Planejar mais uma fuga por debaixo dos panos e se tentar fugir e não conseguir, mas continua tentando, mas nunca vai desistir, porque a mente parada é a oficina do diabo. Barril de pólvora, barril de pólvora, os homens na nossa cola. Barril de pólvora, barril de pólvora, pra viver lá dentro tem que ser foda. Barril de pólvora, barril de pólvora, os homens na nossa cola. Uma reunião é formada entre celas e vais, objetivo impera a paz. Impera a paz, o caralho. Uma emboscada na certa, era pra ser três, somente um morreu na cela, os outros dois conseguiram escapar, pulando o alambrado, salvando as suas vidas. Zé Afonso pagou 6 anos no presídio, e por vacilo foi morto pelos próprios amigos, e pela polícia seu corpo foi recolhido. Direção IML, tudo por conta do perito. Resultado da autópsia: vara de estocada no peito, estocada nas costas. Objeto cortante pontiagudo, conhecido mais como Xuxo. O seu corpo velado no Monte Líbano, alguns parentes e poucos amigos. Cidade agora passa a informação: morre mais um detento na casa de detenção. Mãe que é mãe não quer ver o fim do seu filho, seja ele bandido, pra ela é um bom menino. Que diferença faz pra sociedade se morre um, dois, três? No xadrez caguetou, vai morrer. Não existe piedade, essa é a lei do xadrez pra caguetagem. Quem tem a língua comprida, já era. O juiz lá dentro é os velhos de cela, a sentença que impera somente a morte. O primário caiu, acusação é o estrupador. Ele vai sentir a mesma dor da vítima que ele estrupou, ou até pior. E se pagar a brecha, vai virar donzela, vai lavar as roupas dos detentos lá na cela, e ser enrabado toda noite pelos camaradas. E se tiver a sorte, bater a vida poupada, cabeça e pernas raspadas. Fim de semana, casa cheia, muito sofrimento, choro de filho pra mãe e arrependimento. Mãe entrando com sacola, bolo, salgado, cigarro pro seu filho ou parente que está trancafiado. O filho abraça seu pai, um abraço apertado, com vontade de nunca sair do seu lado, pois a saudade é a única coisa que resta pra ter força de vontade, querer sair o mais depressa. E quando a sirene toca, fim da visita, e na mente o semblante daqueles que fica. 12 de outubro, dia das crianças, e seu filho ficará somente na esperança, rezando pra Deus, que te proteja desse inferno vivo, rezando pra Deus, que te proteja de todos os perigos, O que ele mais quer é seu pai do seu lado, te dar uma força, reconstruir o barraco e ser levado pra escola. E nos fins de semana com o pai bater uma bola. Depois de muitos anos a sua pena é cumprida, está em liberdade pra seguir a sua vida, pois todos merecem uma segunda chance. Mas a sociedade acha o bastante, fecha as portas, vira as costas, trata um ex-detento como se fosse bosta. Mandou oportunidade pra ele seguir na vida, esquecer a ferida que nunca cicatriza. Depois de bater cabeça procurando solução, oportunidade não é oferecida pra quem sai da prisão. Fecha as portas.